acho quem tem razão. Acho perda de tempo qualquer discussão. Em defesa daquilo que serve, muito se fala, pouco se escreve. Há quem saiba o que ninguém mais sabe, quem veja o que ninguém mais vê, quem leva a sério o quê? Quem quer saber de quê? Quem pode me dizer como exatamente todo mundo deveria ser? Na persuasão pré-estabelecida está a conclusão. Se eu falar sobre o que não entendem, poucos escutam, muitos se ofendem. A verdade é que não há verdade, tudo é porque não há não ser. Quem leva a sério o quê? Quem quer saber de quê? Pode me dizer como exatamente todo mundo deveria ser? Daquilo que serve, muito se fala, pouco se escreve. Há quem saiba o que ninguém mais sabe, quem veja o que ninguém mais vê, quem leva a sério o quê? Quem quer saber de quê? Quem pode me dizer como exatamente todo mundo deveria ser?